agora paga um pau, sou gueto. Limpo o olho devagar, tu não vai acreditar, sou eu mesmo, do gueto. Boas novas pro meu povo, sofrido e aguerrido. Levanta a mão pra cima, meu gueto. Preferiu a minha vida, esqueceu a sua vida, agora abre passagem pro gueto. Ex-vendedor de picolé, eu vou rompendo. Ex-pichador e cachaceiro, eu vou vencendo. Esposo, pai, irmão, um filho amado. Um ministério querido, hoje meu trabalho. Cada vírgula aqui pensando em você. E você aí ouvindo, tentando entender o que Deus fez com ele, será que faz comigo? Será que esse Jesus aí quer ser o meu amigo? Tamo junto e nessa guerra sou o seu porta-voz. Da sua carta de euforia já não estamos sós. Não é dinheiro que vai fazer a diferença. No juízo final todos terão sentença. Do rico ao pobre, todos serão julgados. E você não vai descer, você será lembrado. Quero minha coroa, quero meu galardão. Quero contar quantas almas eu salvei neste mundão. Pra quem desacreditou, lutei e não apostou. Agora pago um pau, sou gueto. Limpo o olho devagar, tu não vai acreditar. Sou eu mesmo, do gueto. Boas novas pro meu povo, sofrido e aguerrido. Levanta a mão pra cima, meu gueto. Preferiu a minha vida, esqueceu a sua vida. Agora abre passagem pro gueto. Do ADS ao Dallas, as mina rapa. Rap que não tem uma vírgula de graça. Máximo respeito a você que ouve agora. Escrita de coração em trilha sonora. Dimas, lembra quantas vezes nós trombou? No anonimato, dois MC sonhador. Agora, aqui na posição de discursar, eu acredito em você, tem que acreditar. Não é o quanto gasta e sim o quanto vive. Um rap de responsa, antipatife. Os camarada abraça e reconhece a conduta. Certificado de atitude ao salve do estruta. Na batida de rotina, irmão, fica firmão. Flagrante tá na mente, faça revolução. Vista sua armadura para as batalhas. Pros guerreiros que obedeça, um salve do Dallas. Pra quem desacreditou, lutei que não apostou. Agora pago um pau, sou gueto. Limpo o olho devagar, tu não vai acreditar. Sou eu mesmo, do gueto. Boas novas pro meu povo, sofrido e aguerrido. Levanta a mão pra cima, meu gueto. Preferiu a minha vida, esqueceu a sua vida. Agora abre passagem pro gueto.